Hoje eu vou beber, vou curtir, vou fumar. Hoje eu vou beber até o dia clarear. Hoje eu vou beber, vou curtir, vou fumar. Hoje eu vou beber até o dia clarear. Eu bebo sim, e tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Eu bebo sim, e tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Ele vai pro rock, vai todo trajado, vai todo bonitinho, mas quem manda é o viado. Qualquer coisa é desculpa pra ele beber. O pé já tá inchado e ele finge que não vê. Os camaradas tão chamando a sua atenção. Esse bicho tá demais, tá papo de ninjuadão. Os camaradas tão chamando a sua atenção. Esse bicho tá demais, tá papo de ninjuadão. Daria colada, papo de ninho embaçado. Não tem pra comer, mas pra beber selado. Daria golada, papudinho embaçado. Não tem pra comer, mas pra beber é selado. Eu bebo sim, e tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Eu bebo sim, e tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. DJ Aglisson Produções. DJ Betinho Isabelense. Ele vai pro rock, vai todo trajado, vai todo bonitinho, mas quem manda é o viado. Qualquer coisa é desculpa pra ele beber. O pé já tá inchado e ele finge que não vê. Os camaradas tão chamando a sua atenção. Esse bicho tá demais, tá papo de ninjuadão. Os camaradas tão chamando a sua atenção. Esse bicho tá demais, tá papo de ninjuadão. Daria colada, papo de ninho embaçado. Não tem pra comer, mas pra beber é selado. Daria colada, papo de ninho embaçado. Não tem pra comer, mas pra beber é selado. Eu bebo sim, e tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Eu bebo sim, e tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo.